Na Prima Foods entendemos que imprevistos e questões de saúde fazem parte da vida. Acreditamos que a transparência é a base da nossa confiança e esperamos que, caso precise se ausentar, você se sinta seguro para comunicar sua liderança o quanto antes. Isso nos ajudará a apoiá-lo e a reorganizar o time durante sua ausência. Por outro lado, ausências trazem impactos diretos para você e ainda afetam o bem-estar de todos da equipe e os resultados da empresa. Este treinamento tem o objetivo de dar maior clareza sobre o impacto das faltas no curto, médio e longo prazo, e orientar sobre medidas a serem tomadas, tanto no que se refere a faltas programadas, quanto em situações de imprevistos e emergências.